me diz a verdade. Senão um castigo vai levar. Dizer com quem quer namorar. Ou na Berlinda, ou na Berlim brincar. Melhor brincar de pegador, de acusado, de esconde, esconde. O que vale é correr e escapar. Ou na Berlinda, ou na Berlim brincar. Quem foi que disse que dançava com ele esse som? Será que foi a pata? Para o castigo, quem foi? Que inventava uma poesia de amor. Foi ele que disse? Foi eu quem disse.